como se fosse o Natal. Lá na varanda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da Santa Ceia. No chão da sala toda de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a colcha de piquê, com as viradas de crochê que você fez tudo à mão. Troquei as conhas com capricho e muito esmero, as penas do travesseiro e palhas novas no colchão. Que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo, me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Botina nova que me apertava um pouco, calça de brim arranca-toco e bigode bem aparado. De lenço branco e camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamado. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pra banda da estrada para ver sua chegada e você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Lourenço e Lorival, Sonho de Caboclo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não. Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é comer bem, viu? É uma das boas coisas da vida, né? Você chegar num ambiente onde tem uma comida boa, um ambiente gostoso, gente receptiva, que trata você bem. Por isso é que eu vou sempre no Bar do Alemão. O Bar do Alemão é um restaurante que tem 111 anos de tradição. Começou em 1902, no início do século passado, lá em Itu, no estado de São Paulo. Está em Brasília desde o mês de maio, fazendo o maior sucesso. É o novo point gastronômico de entretenimento, de negócio, e um point turístico hoje, que fica num lugar maravilhoso, um verdadeiro cartão postal, perto do Palácio Alvorada, onde mora a presidente Dilma, ao lado do Hotel Lakeside. Vindo a Brasília, não deixe de visitar o Bar do Alemão, e é muito fácil você me encontrar por lá, porque vira e mexe eu tô lá, né? Semana passada eu fui lá jantar, cheguei lá, quem tava cantando, tinha uma festa lá, porque lá tem 3 andares, né? Num andar lá, tava tendo uma festa privada lá, com um show do Renato Teixeira. Aproveitei, assisti o show dele, jantei e vim embora pra casa. Bom demais da conta, né? Bar do Alemão, todo mundo sabe onde fica aqui em Brasília, viu? Matão e Matias, Se a Saudade Apertar. Sem razão você não me deu valor. Não vou nem me despedir. Eu posso querer voltar se a saudade no meu peito apertar. Minha noite vai ser fria sem você. E a sua tão vazia, sem o sol. não vou escutar seu choro, nem você, minha agonia. Choro sem você de noite, amor. Sofro muito mais que dia. Choro sem você de noite, amor. Sofro muito mais que dia. Minha noite vai ser fria, sem você de cobertor. E a sua tão vazia, sem o sol do meu calor. Não vou escutar seu choro. Sem você de noite, amor. Sofro muito mais que dia. Choro sem você de noite, amor. Sofro muito mais que dia. Matão e Matias, se a saudade apertar, para Maria Elizabeth de Souza. Ela é de Paragominas, no estado do Pará, mas mora em Bertioga, em São Paulo, e agora faz parte do nosso Facebook no perfil número 2. Elizabeth, um beijão para você, seja muito bem-vindo, um grande abraço ao povo lá do Estadão do Pará, ao pessoal lá do Castelo dos Sonhos, né? O Douglas, a Cristiano Vermute, que transmite o nosso programa pela Cidade FM, fazendo, graças a Deus, o maior sucesso por lá. Pedro, Paulo e Matheus, sinto saudades. Desde que você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê. Mas só você não vê que o grande amor da minha vida sempre será só você. Sinto saudades, eu vou contando as horas pra te ver. Sinto saudades, volta logo amor, tô louco, louco pra amar você. Você foi embora, no meu peito mora tudo de você. Sinto falta do teu cheiro e do teu beijo, como te esquecer. Mas só você não vê que o nosso amor ainda existe. Só você não vê. Mas só você não vê grande amor da minha vida sempre será só você.

arranja uma namorada, você tá apaixonado, aí você tá lá e tal, toca aquela música que registra aquele momento. Aí você viaja, sai da sua terra, como eu saí de Coromandel, naquela época você tocava uma música, você guarda aquilo. Aí tem um evento e tal, a vida da gente vai sendo, né, pontuada por canções que formam a trilha sonora da nossa vida. E teve um artista popular do Brasil de grande sucesso, ele anda meio sumido, mas fez sucesso demais na década de 60, 70, até os anos 80, e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa música, que é uma gravação de 1974, Odair José, Alegria Triste. Que eu sou feliz, pois estou vivendo a vida que eu tanto quis. Dizem que eu tenho tudo aquilo que eu sonhei, mas ninguém sabe o que na vida eu já passei. Pois a tristeza existe, existe, mas ninguém vê. Minha alegria é triste por você. Todo mundo fala que pra mim dá tudo certo, mas por onde eu ando, solidão está por perto. Dizem que a saudade há muito tempo teve fim, mas ninguém sabe o que vai dentro de mim. Pois a tristeza existe, existe, mas ninguém vê. Minha alegria é triste por você. Você foi tão criança e não soube me entender. Matou a esperança, estragou o meu viver. Na na na na na era, na na na na na era, na na na era, na na na na. Todo mundo fala que eu sou feliz, pois estou vivendo a vida que eu tanto quis. Dizem que a saudade há muito tempo teve fim, mas ninguém sabe o que vai dentro de mim. Pois a tristeza existe, existe, mas ninguém vê. Minha alegria é triste por você. É triste por você. É triste por você. É triste por você. É triste por você. Na trilha sonora da minha vida, Odair José, Alegria Triste, pro Zé dos Passos. O Zé me pediu para mandar um alô pro seu Zé Francisco, a dona Lia e o Adão, lá na Fazenda Tabocal de Baixo, lá em São Francisco, Minas Gerais. Eles curtem o nosso programa pela Beira Rio FM, né? Seu Zé Francisco, dona Lia e Adão, muito obrigado. E o pessoal todo aí da Fazenda Tabocal de Baixo, muito obrigado pela audiência na Beira Rio FM, aí na cidade de São Francisco, nas Minas Gerais. Rick Renner, O Culpado Sou Eu. Faz tempo tô tentando achar de alguma forma um jeito de não te querer, não procurar teus beijos, de não sofrer quando não está comigo. Me engano, tento disfarçar, mas tudo que acontece me lembra você. Parece minha sina não poder te ter, só pode ser castigo. Tá no pensamento teu jeito de amar e as noites de lua onde a gente se amou. Hoje é meu lamento, não dá pra negar, foi só nossa história acabar. Tudo pra mim acabou. Dói por dentro não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu. Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu. Já lutei, busquei outros abraços, refiz meus pedaços, tentando entender o quanto eu fui feliz. E mesmo assim eu fiz questão de te perder. Pensamento, teu jeito de amar e as noites de lua onde a gente se amou. Hoje é meu lamento, não dá pra negar, foi só nossa história acabar. Tudo pra mim acabou. Dói por dentro não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu. Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu. Já lutei, busquei outros abraços, refiz meus pedaços, tentando entender o quanto eu fui feliz. E mesmo assim eu fiz questão de te perder. Dói por dentro não poder tirar do pensamento tudo que a gente viveu. Sofro na verdade, se hoje tem saudade, o culpado sou eu. Já lutei, busquei outros abraços, refiz meus pedaços, tentando entender o quanto eu fui feliz. E mesmo assim eu fiz questão de te perder. Rick Renner, o culpado sou eu, para os meus amigos da Tropicaliente FM lá de Dom Basílio, na Bahia, o Murilo Caires, o Márcio Ferreira, o Luiz Brito, o Junaldo, o Marcão, Chico Serra, Paula Dias, né? Um abração para vocês, muito obrigado por hospedarem o nosso programa aí. Eu falei outro dia, estava teclando com o Luiz Brito, e falei com ele, ó, qualquer hora dessa vocês... Normalmente fica mais fácil para a emissora local preparar um evento, conhece o prefeito, conhece o presidente do sindicato, dá conta de... Né, a gente de longe fica mais complicado. Então eu estou à disposição aí de vocês aí de Dom Basílio, quando precisar de um show do Cleiton Aguiar, eu sou mais obediente que ajudante de missa, só dá um grito que eu chego aí. Eu já estive aí perto, João Paulo já me levou lá em Paramirim, né? O dia que eu fui, eu passei em Dom Basílio, dei entrevista na rádio, passei lá em Livramento e fiz o show lá em Paramirim. Foi, graças a Deus, um grande sucesso. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai chegar a hora de Dom Basílio. Eu falei em Paramirim e vou atender agora um pedido de um ouvinte nosso lá da estação Sat FM, lá do meu amigo João Paulo, o Enio Arthur, lá de Paramirim. Falou: Cleiton, toca essa música aí para minha mãe Roseli e para tia Edileuza. A minha mãe é sua fã demais, quer saber como é que faz para te ver na televisão. Ô Enio, aí em Paramirim você assiste a gente pela Claro TV. Pode ser pela Claro TV, pode ser pelo canal C1 das Parabólicas e pode ser direto no site rbtv.com.br. O Enio pediu, dona Roseli, um abração para a senhora, para dona Edileuza, e tá aí, o Amado Batista vai cantar Folha Seca. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou.

Não perca este espaço de carinho religioso no canal Evangeliza Show, aos domingos, às 8 da noite, com o Padre Reginaldo Manzotti, no canal 2 de Antena 1. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tenho uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Você pode se transformar num revendedor de jeans aí na sua cidade. Oporte Jeans. O nome vem de oportunidade, viu? Oporte Jeans é uma fábrica de jeans que existe lá no município de Toritama, em Pernambuco, que é o maior polo hoje de fabricação de confecções em jeans, né? É uma oportunidade para lojistas e para revendedores, representantes e sacoleiros e sacoleiras, né? Se você tiver interesse, você ligue para aqui para o nosso telefone, 61-9981-3601, que é um telefone da Vivo, ou 81-43-8802, que é um telefone da TIM. 81-43-8802 da TIM e 9981-3601 da Vivo. Aí nós vamos passar para o Jefferson Borba, que é o dono da empresa, e ele vai ligar para você e vai acertar, combinar direitinho, né? O Jefferson falou assim, que a gente manda para o transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Possibilidade de você lucrar até 100% e ainda vender barato. Você vê como é que é. É um produto de primeiríssima qualidade, eles têm lavanderia própria, que é o segredo do jeans, é um jeans macio, né? Uns design bonito. É coisa de primeiríssima qualidade. Você pode começar fazendo pequenos pedidos e crescendo aos poucos. Daqui a pouquinho, se você já tem uma loja, está com uma loja grande. Se você não tem, vai estar com a sua própria loja, né? Seja revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Você pode também mandar e-mail para programacleitoaguiar@gmail.com. O Olinto, lá de Conceição do Araguaia, no Pará, ele falou assim, Cleito, você deu outro dia aí uma receita de matar rato. Foi mesmo, deu a receita aqui de matar rato com feijão cru, né? Repete ela pra mim aí. O Olinto é o xerife verde lá de Conceição do Araguaia, no Pará, né? É o seguinte, é a coisa mais fácil do mundo. Você pega qualquer tipo de feijão cru. Você pega o feijão cru, você pode bater no liquidificador, então socar assim com aquele, com alguma coisa pesada, né? Faz um pó, mas não faz muito fininho, não. Faz um pó. Aí você pega e coloca aqueles montinhos assim nos cantos, no lugar onde o rato gosta de passar. O que é que vai acontecer? O rato vai comer o feijão e o organismo do rato não processa o feijão, não digere o feijão. Então aquilo incha ali dentro e o rato morre empanzinado, né? Não dá conta de digerir, não dá conta de desfazer daquilo. Então é um negócio muito simples, não tem perigo, porque se você botar veneno, o rato come o veneno, o gato come o rato, morre, o cachorro come o gato, morre, vai matando todo mundo, né? Esse aí não, é feijão mesmo, só que tem que ser feijão cru, viu? Se você botar feijão cozido, o rato fala assim, escuta, não tem farinha não? Então você pega o feijão cru, soca ele, faz uma quirelazinha assim, né, e põe nos cantos onde você acha que o rato gosta de passar, deixa ele come. Daí 3 dias você começa a ver rato morto por aí, viu? Então é uma coisa natural, feijão cru triturado para matar rato. Descantar para o programa do Cleiton Aguiar, tem até receita para matar rato, tem base um trem desse. Música nova, música bonita de Jorge Mateus, Mastigando Água. Você por tantas vezes fala mal de mim, e o motivo até eu juro que eu não sei. Te mata a fome, foi eu quem plantei. O que te aquece, o corpo é cria lá de casa. Cobertor de lã, um pão e um café. Sou sertanejo, adoro meu país. Sou desse meu jeito e assim sou feliz. E você me diga, por favor, quem é? Amanhecer mato, a relva alongada e os pés. sossego pela vida sua. Sempre que amanhece eu agradeço a Deus por mais um dia em que o trabalho continua. Você vive dizendo que eu sou caipira, pra que alimentar o peito com a mágoa? Se eu cruzar os braços, como é que vai ser? Quando bater a fome eu vou pagar pra ver. Jorge Mateus mastigando água. Ah, eu achei aqui o papel. Quem me pediu essa receita para matar rato foi o João Paulo Viana, lá de Porto Alegre do Norte. Ele falou assim: Cleito, seu programa, a cada dia a audiência está maior aqui na nossa rádio. E a galera do Riacho da Cruz adorou o seu alô. E mando mais um alô aí para a turma, a galera do Calçadão. A Oficina Santo Antônio do Lisboa é mais conhecido por Boinha. Cleiton, ele pega o banquinho dele, senta do lado do rádio e só levanta quando termina. Então foi ele que pediu para repetir aqui a receita para matar rato e a do mosquito da dengue. A do mosquito da dengue eu vou no próximo programa, eu passo para você, viu? Eu, João Paulo, um abração para você, um abração para essa turma boa de Porto Alegre do Norte, né? E aí também na cidade de Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, né? Quem também não perde o nosso programa aí é o Raimundo Vaqueiro, lá de Apodi. Raimundo, um abração pra você, pra essa turma boa, desse estado que eu gosto tanto, onde eu já passei férias tantas vezes, que é o Rio Grande do Norte, né? No Cantinho do Rei, eu vou trazer o Roberto Carlos, cantando uma gravação de 1967. É no tempo da Jovem Guarda, eu morava em Belo Horizonte nessa época, né? É Tempo de Amar. Mais me fale assim e deixe de chorar. Menina, diga que você por toda a sua vida vai me querer bem. Eu juro que não vou deixar de querer também. Deixe de ser triste assim, esqueça o que passou. Esqueça que você chorou, carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. Menina, eu também já fui de chorar, sofrer por causa de um amor. Depois que a gente vive, aprende por fim que amor não se resolve assim. Não fique triste, esqueça o que passou. Esqueça até que você chorou. Deixe de ser triste assim, esqueça o que passou. Esqueça que você chorou, carinha de tristeza não lhe fica bem. É tempo de saber amar o amor que vem. O amor que vem. O amor que vem. No cantinho do rei, Roberto Carlos, é tempo de amar. A lorota boa de hoje é uma ripadinha do Ticaboco, né? Um jornalista estrangeiro foi visitar o presídio de um certo país e houve gritos pavorosos. Aí ele decidiu investigar e chegou numa sala onde estava escrito assim, cadeira elétrica. Aí ele perguntou, se o jornalista perguntou assim, escuta, por que está tendo? Perguntou pro guarda que estava na porta. Por que está acontecendo aí com essa gritaiada aí? Aí o guarda falou assim, não, é que nós estamos executando um condenado à morte aqui. Ele falou assim, mas não é cadeira elétrica? Ele falou assim, não é, mas como está faltando energia, nós estamos executando ele com a bateria do carro do diretor. Aí vai demorar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor. Machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu tô no rádio há 29 anos. Eu tô na música há 33, na televisão há 30 e no rádio há 29 anos. E eu tenho um hábito. Eu publico os elogios que mandam para mim, mas publico também as críticas, né? Sempre que eu recebo a crítica, eu publico. Agora, para eu publicar a crítica, a pessoa precisa se identificar. Porque a pessoa que não tem coragem de fazer uma crítica e colocar o seu nome, não merece atenção, né? Então eu recebi aqui uma crítica de uma pessoa lá de Dom Basílio, mas ele não colocou o nome dele, ele foi anônimo, né? Então eu não vou te responder, meu amigo, você sabe quem é. Agora, se você botar seu nome e mandar para cá, você pode ter certeza que do jeitinho que você mandar para mim, eu vou falar aqui, porque eu estou acostumado, estou com 63 anos, para mim, Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, não agradou todo mundo, né? Agora, tem uma coisa que eu não entendo, porque essa pessoa está dizendo aqui que escuta o meu programa todo dia, não sei o quê, e está fazendo uma série de críticas aqui. Agora, se não gosta de mim, se não gosta do meu programa, está escutando para quê? Na hora do programa, vai fazer outra coisa, vai pro banheiro, vai se aliviar no banheiro e tal, etc. Depois que passar meu programa, volta, né? Agora, se você mandar outra mensagem, como você mandou essa aqui, mandou pelo site da radioestudiobrasil.com.br, põe seu nome, que do jeitinho que você mandar para mim, eu vou atender. Agora, quem não tem coragem de botar o nome, não merece atenção, não merece nada, né? No próximo sábado, dia 21, acontece em São Francisco, nas Minas Gerais, uma festa comemorando 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim do Prata, em São Francisco, Minas Gerais. Vão acontecer lá shows com artistas locais, apresentações culturais. Vai ser uma festança danada. Vai ser neste sábado agora, dia 21, uma festança comemorando 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata. E o meu amigo Zé dos Passos está embrulhado nesse trem lá, né? Porque tudo que é de bom que acontece em São Francisco está no meio desse trem, né? É o apoio da Beira Rio FM e do programa Cleiton Aguiar. Vai ser uma festança danada. Aniversariando hoje, Vitor Mesquita, Neuza Fuji, Rosa Freitas, Araújo Cofer, Ana Fernandes, a cantora, Sueli Adriana, Lucinéia Alves, Michele Adriana, Liliane Miranda, Cristiane Silva, Marcelo Salas, André Barbosa Oliveira, Vilmária Rodrigues de Lima e o Diego Almeida. E você que está de aniversário hoje também, muita paz, muita saúde, muita luz, meus parabéns, viu? Muita saúde. Tendo saúde, o resto a gente vai ajeitando, não é não? Essa oração aqui, oração muito bonita, quem me mandou foi o meu irmão, o Wellington Aguiar. Ele falou assim: meu irmão, essa oração aí é uma oração poderosa. É uma oração para pedidos especiais. Então, se você estiver precisando de algum pedido especial, você aproveita agora, pega uma carona nessa oração e pede logo aí, né, para o santo da sua devoção, tá bom? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, ó Santa Rita de Cássia, ó meu glorioso São Judas Tadeu, amparo de quem luta por causas impossíveis, ó Santo Expedito, o Santo da Última Hora, e Santa Edviges, Santos dos Necessitados, vós que conheceis o meu coração angustiado, intercedei junto ao Pai por mim. Eu vos glorificarei e sempre vos louvarei. Curvo-me diante de vós para demonstrar todo o meu respeito e minha adoração. Pai nosso, Ave Maria, confio em Deus com todas as minhas forças e peço ao Senhor que ilumine o meu caminho e também a minha vida. Amém. Essa é a oração para pedidos especiais que você pode fazer aí, né? Se tiver numa agonia qualquer, você pode pedir que eles vão te socorrer, né? Mas tem que ter fé, porque se não tiver fé não adianta nada, né? Eu vou trazer aqui uma música desse grande cantor brasileiro, Sérgio Reis. Foi ele praticamente que inaugurou, normalmente, antigamente só se cantava em duplas e trios, né, o sertanejo. Ele praticamente, quando ele fez um grande sucesso na Jovem Guarda com Coração de Papel, depois ele gravou Menino da Gaita, depois gravou Menino da Porteira, e aí explodiu para o Brasil. Acho que foi o contrário, primeiro Menino da Porteira, depois o Menino da Gaita, né? Ele explodiu para o Brasil inteiro, e de lá para cá foram surgindo cantores solos, e hoje está tendo mais cantor solo do que dupla sertaneja, né? E essa aqui é a música nova dele, o grandalhão Sérgio Reis, Casei Porque Bebi. Você gosta de umas cachaça como eu? Mas toma cuidado, viu? Olha só o que aconteceu comigo. Minha mulher é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casório eu bebi feito um gambá. Casei porque bebi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebi e vou dormir, quando acordo eu já tô bom. Mas quando ela acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebi, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Aí é bom acordar assim, né, compadre? Quando eu não bebo a coisa fica feia. É que eu não bebo, não dá pra encarar. Olho pra cara dela e chego a me arrupiar. Daí eu vou pro bar e bebo pra esquecer. Quando chego em casa encontro a Luísa Brunet. Eu bebo e vou dormir, quando acordo eu já tô mão. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebi, olho pra ela e vejo a bicha que bardou. Aí quem não gosta de tomar umas canas assim pra ver a Brigitte Bardot, hein, compadre? Oh, coisa boa! Um dia não bebi e

infelizmente, cada vez te quero mais. Relembrando Goiás, Cleiton Aguiar, Última Esperança. A frase retocável do programa de hoje é do Augusto Cury. Um ser humano sem história é um livro sem letras. Um ser humano sem história é um livro sem letras, é a frase irretocável de Augusto Cury. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Douglas e Murilo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. De qualquer lugar do Brasil e do mundo você pode assistir, viu? Passa pelo site rbtv.com.br. São mais de 300 cidades que já têm o sinal local da Rede Brasil. Passa também no canal C1 das Parabólicas, na Claro TV, na TV Vivo, TV Oi, TV CTBC. Né? Você só não me assiste se você não quiser. Toda terça-feira às 11 da noite, repete no domingo às 10 horas da noite, sempre entrevistas muito interessantes, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Douglas e Murilo, Manual de Instrução. O manual de instrução tem que ter pra entender você. Às vezes sem motivo chora, me liga, eu vou correndo te ver. Depois de uma noite de amor, acordo e olho pro lado, mas cadê você? Um bilhete junto ao travesseiro diz assim, é melhor me esquecer. Beija, me devora, depois vai embora. Me deixa na saudade, é sempre a mesma história. Eu bobo acredito e fico perdido. De boa, gostar eu gosto mesmo, isso eu não nego. Você sabe que eu te quero, sempre me entrego. Não é justo comigo, isso é um castigo. O manual de instrução tem que ter pra entender você. Às vezes sem motivo chora, me liga, eu vou correndo te ver. Depois de uma noite de amor, acordo e olho pro lado, mas cadê você? Um bilhete junto ao travesseiro diz assim, é melhor me esquecer. Beija, me devora, depois vai embora. Me deixa na saudade, é sempre a mesma história. Eu bobo acredito e fico perdido. De boa, gostar eu gosto mesmo, isso eu não nego. Você sabe que eu te quero, sempre me entrego. Não é justo comigo, isso é um castigo. Tô fora, me beija, me devora, depois vai embora. Me deixa na saudade, é sempre a mesma história. Eu bobo acredito e fico perdido. De boa, gostar eu gosto mesmo, isso eu não nego. Você sabe que eu te quero, sempre me entrego. Não é justo comigo, isso é um castigo. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Douglas e Murilo, Manual de Instrução. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Olha, você que está organizando show em qualquer lugar do Brasil e não sabe como é que você faz para fazer contato com os artistas,